triste esse cavalo. Eu não fosse vaqueiro, eu era um homem rico e vinha espanjando dinheiro. Meu carro era um stop, acima de pajeiro, eu seria um homem mais infeliz do mundo inteiro. E assim, seu menino. Colecionam prado que pra mim não dizem nada. Eu coleciono troféus e ganho nas vaquejadas. Tem esporte mais barato, mas pra mim não presta não. Meu negócio é derrubar gato nas corridas de murão. Churrasco, cerveja gelada e o caminho todo equipado. Esquichando e mulher não faltam do meu lado. Esse cavalo, e eu não fosse vaqueiro, eu era um homem rico, vivia esbanjando dinheiro. Meu carro era o mais top, só acima de pajeiro, e eu seria um homem mais infeliz do mundo inteiro. Se não existisse cavalo, eu não fosse vaqueiro, eu era um homem rico, vivia esbanjando dinheiro. Meu carro era o mais top, acima de pajeiro, e eu seria um homem mais infeliz do mundo inteiro. O seu fim de tarde com mais alegria. É mais alegria. Programa Forró, Poeira e Carvão. Quem tem mais de 40 anos de experiência no ramo gera confiança ao cliente. Modelagem Premoldados, abastecendo Salgueiro e região. Laje treliço comum, lajota para calçada, postes e estacas. A Modelagem Premoldados tem cobogós, caixa de hidrômetro, tubo para esgoto de 200 a 1.200 milímetros, pergolado de concreto, poste para galpão, anéis para poço, brita 1925 e pó de pedra. Modelagem Premoldados, acompanhando a tecnologia da engenharia civil. Avenida Coronel Veribundo Soares, margens da BR-232, Salgueiro, Pernambuco. Telefone 38710012 ou pelo zap 87988350127. Modelagem Premoldados. Junho chegou e com ele as festas mais aguardadas do Nordeste, as festas juninas. E na rede de farmácias do povo você encontra medicamentos, perfumaria e a maior variedade de suplementos alimentares com o melhor preço da cidade. Medicamento barato só na farmácia do povo. A farmácia do povo dispõe também de medicamentos de graça através da farmácia popular do Brasil. Farmácia do povo, na rua Otávio Leitinho, no centro de Salgueiro. Telefone 3871-1204. Filial na Avenida Antônio Angelim, em frente ao Salgueiro Shopping. Também com filial na cidade de Morelândia e Orocó, Pernambuco. Farmácia do Povo. Essa você pode confiar. Muita gente hoje tem a sua casa própria, o seu prédio comercial, graças aos empreendimentos e loteamentos da Rocha, facilitando e financiando seu terreno, com preços e parcelas que cabem no seu orçamento. Ligue agora mesmo, 40 20 15 73. Realize seu sonho e se livre do aluguel. Na sua cidade, tem sempre um terreno Rocha esperando por você. Grupo Rocha, transformando em realidade o que um dia você sonhou. Doutor Rafael Ferreira, médico pneumologista, diagnosticando e tratando de doenças do sistema respiratório, como doenças pulmonar, pneumonia, asma, bronquite, tuberculose, distúrbio do sono, Covid-19, DPOC, enfisema, cessação do tabagismo, dentre outras doenças, realizando também o exame de espirometria. Atendimento no Pronto Socorro São Francisco em Salgueiro, e você pode agendar consultas e exames aos sábados pela manhã no 87-3871-4018. Falar com a Tamires, atendendo Salgueiro e região. Doutor Rafael Ferreira, médico pneumologista. Você está na sintonia do Forró, Poeira e Carvão, com o poeta Dejaci Nunes, a maior audiência do sertão. Doutora Isabela Lopes, formada em medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, pós-graduada em psiquiatria pela IPEMED, médica atendendo em psiquiatria adulta e infantil, tratando de ansiedade, depressão, distúrbio do sono, síndrome do pânico, autismo, transtorno déficit de atenção, hiperatividade e transtorno opositor e desafiador. Em Salgueiro, marca a consulta no Memorial São Lucas, Avenida Gaminoma Magalhães 692, telefone 3871-3600 ou no zap 2163-1023. Em Mirandiba, no zap 996-19-3223. Doutora Isabela Lopes, atendimento médico em psiquiatria adulto e infantil. A ST Agronegócio está sempre focada no que há de melhor para você, agricultor. As maiores marcas do mundo estão aqui para trazer as soluções mais adequadas para a sua plantação, numa visão de agricultura moderna, do agronegócio, mas sempre alinhadas a princípios e valores que carregamos em todas as nossas ações. Ética, profissionalismo, compromisso socioambiental e foco nos resultados. Tudo para continuar trilhando esse caminho com você, nosso cliente. ST Agronegócio. Sertão é a nossa paixão. 87-3875-1913. Você está com problemas no estômago? Doutor Eliseu Justino, endoscopista e gastroenterologista, com 20 anos de experiência. Endoscopia digestiva alta, retirada de corpo estranho, tratamento das doenças do estômago e mais azia, queimação, entalo, refluxo, úlcera gástrica, H. pylori, hepatite viral e alcoólica, doenças do fígado, diarreia, constipação intestinal, hemorroida com tratamento clínico. Tudo isso você trata com o doutor Eliseu Justino, atendendo no Pronto Socorro São Francisco, unidade de imagem, na Avenida Antônio Angelim. Ligue 3871-4144 e marque a sua consulta. Saúde para o seu estômago. Mente saudável, vida feliz. A psicóloga e neuropsicóloga doutora Renailda Oliveira, formada na Fafiri Recife e pós-graduada em psicopedagogia clínica e formação em terapia ABA, é especialista em saúde mental, transtorno da aprendizagem e do neurodesenvolvimento. Atende crianças, adolescentes e adultos, tratando e reabilitando com avaliação neuropsicológica pacientes com transtornos mentais e psicológicos. Doutora Renailda Oliveira, psicóloga e neuropsicóloga. Atendimento no São Francisco Diagnóstico, Avenida Antônio Angelim, Centro de Salgueiro. Agende no WhatsApp 87988530589. E em Parnamirim, na Clínica Santa Rita de Cássia, Rua da Bandeira Centro. Agende no WhatsApp 87999352211. Doutora Renailda Oliveira, psicóloga, CRP 0213247. Executiva FM. De volta, Forró, Poeira e Carvão. Cheguei, tô de volta, 18h47, 6h47, manda um abraço pra Avelar, Avelazinho, Avelar que vem de carro, um abraço Avelar, obrigado pela sintonia, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, muito obrigado pela sintonia. Gobira já veio de São Paulo, Avelar, Gobira já veio de São Paulo, Gobira tá em São Paulo, pois é, rapaz, um abraço Gobira. Em São Paulo, um frio desse, tem coragem, né, Gabi? Ir pra São Paulo, rapaz, num frio desse. Olha, quando você procura um posto para abastecer o seu caminhão, seu veículo, a sua moto, primeiro você busca um combustível lubrificante de qualidade, um bom atendimento e um preço justo. É tudo isso que faz da Rede de Postos, Rede Mais Combustível de Postos, o preferido do estradeiro. Rede Mais Combustível de Postos, em São José do Belmonte, Carmo, Mirandiba, BR-232, entrada de Mirandiba, Jati, no Ceará, Trindade, em breve, na BR-116, tem posto Rede de Postos, Rede Mais Combustível, uma empresa do Grupo Ramonilson Mariano, quem abastece, volta e recomenda. Rede de Postos, Rede Mais Combustível, em breve, na BR-116, entre Salgueiro e Cabrobó. Doutora Renailda Oliveira, ela é psicóloga e neuropsicóloga formada pela Faculdade Fafiri do Recife, especialista em saúde mental, transtorno de aprendizagem e neurodesenvolvimento. Ela é pós-graduada em psicopedagogia clínica e formação em terapia ABA. Atende crianças, adolescentes e adultos. Realiza avaliação neuropsicológica, trata e reabilita pacientes com transtornos mentais. É psicóloga da Escola Paulo Freire e atende em Salgueiro às quintas e segundas-feiras. No São Francisco Diagnóstico, você marca a consulta aqui na Avenida Antônio Gim 488 pelo zap 988530589 ou pelo telefone fixo 3871-4018. Em Parnamirim, a doutora Renailda Oliveira atende às terças-feiras na Clínica Santa Rita de Cássia, no centro de Parnamirim. Agenda 999352211. Doutora Renailda Oliveira, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em saúde mental e psicologia educacional. 18 horas e 49 minutos. Vem aí o Momento Caminhoneiro. Oferecimento Rede de Postos, Rede Mais Combustíveis. Uma empresa do Grupo Romanilson Mariano. Chama na espora. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Momento Caminhoneiro, na boleia de carona, alcançando o primeiro lugar. Você não deve enganar, que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz, e por esse motivo vou lhe dizer agora o que hoje se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz, e por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz. Se errar para não se acostumar, se errar outra vez, manda embora pra saber me respeitar. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, manda embora pra saber me respeitar. Se errar acostumar, se errar outra vez, manda embora pra saber me respeitar. Aqui você mata a saudade. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer,

Doutora Isabela Lopes, formada em medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, pós-graduada em psiquiatria pela IPMED, médica atendendo em psiquiatria adulta e infantil, tratando de ansiedade, depressão, distúrbio do sono, síndrome do pânico, autismo, transtorno déficit de atenção, hiperatividade e transtorno opositor e desafiador. Em Salgueiro, marca a consulta no Memorial São Lucas, Avenida Gaminon Magalhães, 692, telefone 3871-3600 ou no zap 2163-1023. Em Mirandiba, no zap 996-19-3223. Doutora Isabela Lopes, atendimento médico em psiquiatria adulto e infantil. A ST Agronegócio está sempre focada no que há de melhor para você, agricultor. As maiores marcas do mundo estão aqui para trazer as soluções mais adequadas para a sua plantação, numa visão de agricultura moderna, do agronegócio, mas sempre alinhadas a princípios e valores que carregamos em todas as nossas ações. Ética, profissionalismo, compromisso socioambiental e foco nos resultados. Tudo para continuar trilhando esse caminho com você, nosso cliente. ST Agronegócio. Sertão é a nossa paixão. 87-3875-1913. Você está com problemas no estômago? Doutor Eliseu Justino, endoscopista e gastroenterologista, com 20 anos de experiência. Endoscopia digestiva alta, retirada de corpo estranho, tratamento das doenças do estômago e mais azia, queimação, entalo, refluxo, úlcera gástrica, H. pylori, hepatite viral e alcoólica, doenças do fígado, diarreia, constipação intestinal, hemorroida com tratamento clínico. Tudo isso você trata com o Dr. Eliseu Justino, atendendo no Pronto Socorro São Francisco, unidade de imagem, na Avenida Antônio Angelim. Ligue 3871-4144 e marque a sua consulta. Saúde para o seu estômago. Chegou a melhor época do ano e o Essencial Supermercado já preparou o melhor arraiá de ofertas e promoções para você. No Essencial, você tem mais qualidade, conforto, ótimo atendimento, economia e a maior variedade. As melhores marcas é no Essencial Supermercado. Aqui, você tem ofertas e promoções todos os dias. No Essencial, você parcela sua feira em até 3 vezes com o preço de à vista. Bazar, eletros, utilidades em até 5 vezes nos cartões. Lembrando que no Essencial, você pode comprar pelo nosso WhatsApp e receber suas compras em sua casa com comodidade. Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia. Beiradeiro Pneus, peças e serviços, toda qualidade pra te oferecer, sempre fazendo o melhor por você. Facilita a sua vida. É a sua Autopeças preferida. É a sua Autopeças preferida. Beiradeiro Pneus, peças e serviços. Tudo em pneus, peças, filtros e lubrificantes para seu automóvel. Alinhamento e balanceamento de todos os tipos de veículos: carro, caminhão, carreta e mecânica completa. Preço, prazo e o melhor serviço só na maior. Beiradeiro Pneus. Acabou-se o que era doce. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado você pela companhia, pela audiência de sempre. Eu estou indo embora, mas antes de eu vou deixar você com uma pra recordar e pra desenfastear. Fui! Então, entra. Coisas que deixei quando eu sentirei no coração a alegria de chegar. chegar. De rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Você acabou de ouvir Forró, Poeira e Carvão, com Dejaci Nunes, o poeta do forró. ZYD, canal 246. Frequência modulada em 97,1 MHz. Rádio Executiva FM. Uma emissora do Grupo Nucafel, Salgueiro, Pernambuco. 76. O Santo Plano do Consórcio Honda veio realizar teu sonho da Honda Zero, meu filho. Vai pagando a parcelinha e na hora certa vem a bênção da contemplação pro sorteio. Tá fechado? Entra no bendito grupo em andamento, oferta o teu lance na hora e recebe tua moto ligeira e emplacada. Nem precisa da promessa. Fala com o especialista da Aliança que sai negócio. Seu plano de consórcio Honda tá na Aliança Motos. No Trânsito, escolha a vida. Executiva FM. A sua noite com mais música. Oi, Brasil, boa noite a todos vocês que acompanham a 97,1 e a você que todo dia fica esperando aí o momento certo para ouvir as melhores músicas aqui no 97,1. Eu sou o GD de Salgueiro, Executiva Night está entrando no ar para ficar com você até as 9 horas da noite, tocando só as melhores. Fica à vontade para você participar com a gente, mandando seu recadinho aqui para o zap 879-9980-0971. Repetindo, 879-9980-0971. Você pode também ligar para a gente pelo 3871-0971. Fica à vontade para participar conosco. Ótima noite para os nossos patrões, Dona Zizina, seu Luciano, já postos, ouvindo a gente, claro, nos ajudando a fazer esse programa maravilhoso, indicando as melhores músicas do mundo para você. Mais amor. Enquanto eu toco a primeira de hoje, você se decide que música você quer ouvir. Já, já. Just hopping on my phone and it said it needs space. So I hop on a 4-5 and on speed race. I just switched to all the OGs, it alleviate all your friends, fans with names that they abbreviate. And I don't like that, you know I like thoughts. I'm about to pull up on a flute and some white cross, baby. Expensive taste, these girls got expensive taste. Tryna hold my weight, but I don't really got the patience. She wanna be a star. Well, girl, I'm not just patient. I'm still waiting on payments, but I know they on the way. Maybelline face. I'm a champion, babe. I don't even need a break. Left the frog in her throat. She sound like Anita, babe. You know I like that. Like when you talk back. You got me spending all my money. Now I'm down bad, baby. Expensive taste. These girls got expensive taste. Tryna hold my weight, but I don't really got the patience. She wanna be a star. Well, girl, I'm not just patient. I'm still waiting on payments, but I know they on the way. Girl, I got a new man, but she'll be back around. Just bought a new, I know what that's about. Friends for being friends, let's take another route. Skin Floridian, I know she from the south. Last night happened fast, I know you better know. Fiendin' and hit the deep and then let's go. Teasing them, get too seasick, I'll try to boat. Blast like the Western pistol that's in my coat. Now I'm in a black Rari, cause I like the speed race. Shawty blowin' up my phone, she said she got a meat trace. She a capper, I just saw Lil Shawty leave Jay. Send my bro a text, me and Jordan planning Eastgate. Keep it on charge, I'm in here with the same dogs. In these cross, I had to make the play call. Ain't wanna play shawty. Bath always got expensive taste. Expensive taste. See? Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Esse sol, porque tinha de tanto brilhar, anunciar no meu peito amanhã, para depois sumir e deixar tão mais negro meu céu, minha noite. Porque foi minha boca beber, se embriagar da tua boca, pra sobrar tão mais amargo o gosto de vazio, de solidão. Meu coração prefere acreditar nessas promessas, mesmo essas que só fazem abrir minhas janelas pra nenhuma paisagem. Ah, por que me invadir como doce canção, pra depois me ferir, me queimar com o ardor de toda paixão. Eu assim te acolhi sem nenhuma defesa, como nova estação quando chega um belo dia, uma certeza, um vinho dado à minha mesa, uma palavra, irmão. Meu coração prefere acreditar nessas promessas, mesmo essa. Mais amor no ar, na sua rádio Executiva FM. See?

beira do mar. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Talking love, remember the true love we share today. Hey, hey, buddy, say, do you remember, buddy, dancing in September? Was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away, away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Remember, buddy, how you dancing in September. tristeza. Por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero esqueço um minuto. pode crer, pois Deus é brasileiro. E a vida é um grande carnaval. E aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. Uma só! Deixa correr frouxo, esquentar. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Pois é, depois dessa linda música que você acabou de ouvir, eu vou acionar pela primeira vez a Lucrécia Gomes, que participa do programa de hoje, dizendo para você como serão os seus astros, ou aliás, como será o seu dia amanhã, segundo os astros, né? O que dizem os astros sobre o seu dia amanhã? Chegou a hora de você participar do programa, Lu. Boa noite. Olá, Dias, uma ótima noite para você, para os nossos queridos ouvintes. Mais uma semana começando e por aqui a gente começa trazendo dicas astrológicas. O que deve acontecer amanhã, segundo os astros? A gente conta. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Áries. A sua família está encerrando um ciclo significativo e essa experiência mexe diretamente com o emocional, trazendo muitas expectativas. É essencial avaliar como se relacionar com pessoas do seu convívio e principalmente com parentes. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Touro. É vital expressar os seus sentimentos com o intuito de entender o que realmente vem sentindo e as expectativas em relação às pessoas do seu convívio. Busque ter uma conversa sincera com pessoas que vão entender o seu processo pessoal. Uma mudança de pensamento vai ajudá-lo a encerrar situações desgastantes. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Gêmeos. Um projeto financeiro precisa ser adaptado a um novo cenário. Não se lamente por perdas ou por situações que trouxeram desgastes no seu campo material. Agora é tempo de ressignificar o passado para renovar a sua trajetória profissional e material. Não se desgaste com situações que não estão sob seu controle. A gente volta já já com mais dicas, trazendo para você Câncer, Leão e Virgem. Juliana, essa jogada é minha. Depois da derradeira tá comigo. A fogueira era em mim, mas a fumaça era em você. O sereno tá no fim, só você chora por mim, eu não choro por você, jeitinho. Lá no verde do capim, lá você pode até amanhecer. Mas a flor do meu jardim, meu amorzinho, não parece com você. Fica na bacia minha mágoa, hoje é o novo de um bem querer. São João me iluminou, arranjei um novo amor que é um riacho de prazer. A voz daquele rio encanta as águas e faz o teu navio me esquecer. Mas é São João, não vou esquecer. Diz que a tentação só é feliz depois da derradeira. Lá você pode até amanhecer. Mas a flor do meu jardim, meu amorzinho, não parece com você. Fica na bacia minha mágoa, hoje é o novo de um bem querer. São João me iluminou, arranjei um novo amor que é um riacho de prazer. A voz daquele rio encanta as águas e faz o teu navio me esquecer. Mas é São João, não vou esquecer. Diz que a tentação só é feliz depois da derradeira. Que jamais em sua vida gostou de alguém assim. Que eu era tudo pra você, a flor do bem querer. E nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo. Cada dia mais crescendo dava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim e eu tava pensando em você. Você dizia que me amava e me queria. Que jamais em sua vida gostou de alguém assim. Que eu era tudo pra você, a flor do bem querer. E nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo. Cada dia mais crescendo dava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim e eu tava pensando em você. Diga onde foi. me queria, que jamais em sua vida gostou de alguém assim. Que eu era tudo pra você, a flor do bem querer, e nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto tengo, cada dia mais crescendo, dava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim e eu tava pensando em você. Você dizia que me amava e me queria, que jamais em sua vida gostou de alguém assim. Que eu era tudo pra você, a flor do bem querer, e nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto tengo, cada dia mais crescendo, dava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim e eu tava pensando em você. Diga onde foi que eu errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Estou de volta, Lucrécia quer participar novamente do programa, né? O pessoal quer saber, viu, Lu? O pessoal quer saber como é que vai ser o dia amanhã. Não apenas desses três primeiros que você trouxe, né? Mas também de leão, de câncer, né? E aí a gente tá à disposição, pode ficar à vontade para você trazer como vai ser o dia amanhã segundo os astros. Segunda parte das nossas dicas astrológicas, o que deve acontecer amanhã em sua vida segundo os astros. A gente conta agora. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer. Você passa por um processo de curas profundas. Isso lhe possibilita virar uma página da sua jornada para dar início a novos projetos e caminhos. É uma experiência que pede sabedoria e também conscientização dos ciclos que se encerram para que uma nova frequência se normalize. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Leão. É preciso confiar no seu processo pessoal com foco no autoconhecimento. Você passa por uma nova experiência que pede entendimento emocional para que você consiga romper os seus medos e inseguranças. A vida pede mais coragem e, em alguns casos, uma ajuda terapêutica será muito bem-vinda. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Virgem. Você precisa adaptar os seus projetos às suas necessidades pessoais. É tempo de conhecer novas pessoas e desenvolver um meio social com mais qualidade. Não tenha medo de romper padrões que podem se manifestar em uma autossabotagem. A gente volta já já com a terceira parte, trazendo para você Libra, Escorpião e Sagitário. A sua noite com mais música. Tá chegando São João e a Elba Ramalho vai cantar Bate Coração. Ótima noite pra minha patroa, dona Zizina, acompanhando a gente, também seu Luciano, os meninos, o Eduardo e também a Laísa. Grupo No Café. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos.

Natal 246. Frequência modulada em 97,1 MHz. Rádio Executiva FM. Uma emissora do grupo Nucafel, Salgueiro, Pernambuco. 8 e 3. Executiva FM, a sua rádio favorita. Simbora, compadre e comadre, que o Acelera a Tua Aliança Moto já começou. Cuide e vem buscar a tua roda nessa promoção. CG 160 Start com entrada de R$2.500 mais 36 parcelas de R$629. Bis 110i, entrada de R$2.500 mais 36 de R$539. Quer financiar com zero de entrada ou dar uma entrada maior? A gente faz negócio. Entre a pé e saia de Honda Zero no Acelera a Tua Aliança Motos. No trânsito, escolha a vida. Executiva FM. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Eliane vai cantar Coração Moleque pra minha patroa que tá ouvindo a gente. Meu coração me apronta cada uma, às vezes se apaixona sem me avisar. Não escolhe hora, nem local, nem dia, me deixa numa fria, não dá pra aguentar. Será que ele nem por um momento pensou no sofrimento que ia me causar? Não aguento mais viver nessa agonia, desse jeito qualquer dia vou me complicar. Não aguento mais viver nessa agonia, desse jeito qualquer dia vou me complicar. Esse não se esquece de pensar em mim. Não vê que eu estou sofrendo, mesmo te querendo tem que ser assim. Ai, ai, coração moleque, esse não se esquece de pensar em mim. Não vê que eu estou sofrendo, mesmo te querendo tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, mesmo te querendo tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, mesmo te querendo. Me deixa numa fria, não dá pra aguentar. Será que ele nem por um momento pensou no sofrimento que ia me causar? Não aguento mais viver nessa agonia, desse jeito qualquer dia vou me complicar. Não aguento mais viver nessa agonia, desse jeito qualquer dia vou me complicar. Ai, ai, coração moleque, vê se não se esquece de pensar em mim. Não vê que eu estou sofrendo, mesmo te querendo tem que ser assim. Ai, ai, coração moleque, vê se não se esquece de pensar em mim. Não vê que eu estou sofrendo, mesmo te querendo tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, mesmo te querendo tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, mesmo te querendo tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, mesmo te querendo. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Tão perto como ontem te olhei, encontrei o amor que tanto procurava e logo descobri que por ti me apaixonei. Os teus olhos se perderam nos meus olhos desde a hora em que se cruzaram com os meus. Os olhos meus nunca mais vão te esquecer, porque foram beber na cacimba dos olhos teus. Vem menino, aonde eu estou, vinha logo me ver pra minimizar a minha dor. Vem menino, depressa vem me ver, vinha logo beber na cacimba do amor. Vem menino, aonde eu estou, vinha logo me ver pra amenizar a minha dor. Vem menino, depressa vem me ver, vinha logo beber na cacimba do amor.

se amo. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Apenas dói.

dinheiro pouco eu tenho é muito e sou feliz assim. Queria outra vida simples se eu pudesse tê-la. Na cidade grande a vida é como uma centelha que sai da usina. No meu rancho uma cortina despenca da telha. Enquanto a multidão navega pela grande rede, eu nado e ainda mato a sede nas águas do açude. Não sou escravo da internet pra fazer amigos, nem falar de amores. No meu rancho ao vivo e a cores, se escuta o que eu digo. Eu fiz um MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho das letras do nome dela. Oi! Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho das letras do nome dela. Sou 100% mais ou menos no meio da crise, da vida só quero a reprise se for junto dela. Enquanto a bolsa de valores quebra na emenda, minha nem se mexe. O meu rancho vale cash, sem placa de venda. Enquanto a humanidade segue correndo a miúde, eu corro em busca da saúde do nosso planeta. Se a nossa vida é tão pequena, por que não vivê-la no melhor papel? No meu rancho eu vejo o céu beijando as estrelas. Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho das letras do nome dela. Oi! As iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho das letras do nome dela. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostuma errado. Toma meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não por nesse gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa?

Estamos lá de volta, 8h24, o senhor Aldizio acompanhando a gente lá na Serra de Triunfo. Um abraço pro senhor, muito obrigado pelo carinho da audiência. A Andréia no Riacho do Sal e o senhor Onofre também, tudo especial, né? Um abraço todo especial para vocês aí que estão acompanhando a gente. Meu amigo Mário, que está nos acompanhando aqui no Castelinho, na cidade de Salgueiro, Pernambuco, muito obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal do Ipubi, grande abraço, obrigado também. Tá joia, Erasmo, acompanhando a gente do centro de Serrita, Pernambuco. Um abraço para todos vocês, muita audiência, muitos elogios sobre o nosso repertório hoje, né? Programa especial, uma mistura toda gostosa. Estamos em época de São João, então aqui tem música romântica, tem música popular brasileira, tem aquele forrozinho, pé de serra, muita coisa bacana para você se sentir bem ouvindo a 97,1. Terceira parte das nossas dicas astrológicas, o que deve acontecer em sua vida segundo os astros. Amanhã a gente conta agora. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra. A sua carreira profissional e metas passam por um novo ciclo que torna essencial ressignificar o seu passado para que entrem novas experiências. Essa mesma situação mexe com a relação com figuras de autoridades, incluindo pais e sogros. É tempo de conduzir a sua jornada alicerçada por novos valores e também por novas conexões. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Escorpião. As suas percepções passam por mudanças profundas, o que lhe dá a oportunidade de curar expectativas e emoções recolhidas. Você também passa por um processo de mudança de consciência e esse processo se reflete no seu relacionamento e nas relações sociais. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Sagitário. Você se sente capaz de desapegar de experiências que necessitam de um novo curso em família. Essa situação pede que você coloque a sua energia na direção certa, retirando da frente qualquer tipo de mágoa e expectativa emocional. Um novo estado de consciência o ajuda na condução de suas situações em família. Voltamos já já trazendo para você mais dicas com Capricórnio, Aquário e Peixes. Apaixonado pela gente, pelo povo do meu país. Oh, eu tô feliz, pois apesar do sofrimento, eu vejo um mundo de alegria bem na raiz. Vamos lá. Alegria, muita fé e esperança na aliança pra fazer um mundo melhor. E será felicidade no seu nome, é união e o povo unido é a beleza maior. Pense meu. Estrada

a saudade ficou se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Estamos juntos aqui. Executiva FM. Falta de você na minha vida. Até quando estou dormindo, sonho com você. A distância dói demais, eu sofro cada vez mais. Sem você perto de mim, não dá pra viver. Às vezes saio por aí pela cidade e te encontro em cada rosto que eu vejo. Tudo isso só aumenta a saudade. Tudo isso só aumenta a solidão. E só agora percebi, com você longe de mim, não dá mais pra viver sem seu amor. Por isso quero te pedir, volta de uma vez pra mim, não dá mais pra viver sem seu amor. Saio por aí pela cidade e te encontro em cada rosto que eu vejo. Tudo isso só aumenta a saudade. Tudo isso só aumenta a solidão. E só agora percebi, com você longe de mim, não dá mais pra viver sem seu amor. Por isso quero te pedir, volta de uma vez pra mim, não dá mais pra viver sem seu amor. Só agora percebi, com você longe de mim, não dá mais pra viver sem seu amor. O romantismo fala mais alto. Vamos lá, já são 9h47 agora na cidade de Salgueiro. A gente vai com a última parte do horóscopo com a Lucrécia Gomes. Última parte das nossas dicas astrológicas, o que deve acontecer amanhã em sua vida segundo os astros. A gente te conta agora. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio. A pessoa amada passa por um processo de grande cura emocional. Caso esteja sozinho, pode se tratar de um relacionamento do passado ou de qualquer pessoa importante para o momento atual. Você se sente maduro para expor o que pensa e sente com muita sabedoria. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Aquário. Você passa por uma fase importante para ressignificar o que não deu certo no seu trabalho. É momento para se adaptar a novas circunstâncias e também novas atividades. A sua rotina passa por uma reciclagem necessária. Uma nova consciência o ajuda a organizar novas estruturas financeiras. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Peixes. As lembranças do passado ajudam a perceber com mais profundidade as suas necessidades pessoais. É tempo de amar sem culpas e seguir o seu caminho de acordo com as necessidades da sua alma. Você passa por um novo estado de consciência, o que lhe possibilita amadurecer as suas posturas. E essa foi a nossa sequência de dicas astrológicas. Voltamos amanhã com muito mais para você, Dias. Uma ótima noite, um forte abraço. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Sempre ao seu lado. Ótima noite, querido ouvinte. Um bom descanso ao som de uma boa música. Oi, Albinha. Como é que tu tá? Poxa, eu tô aqui com você, né? Feliz. Eu tô feliz de estar aqui contigo. Jura? Porque tá é danado. Danado de quê, Fábio? Tá é danado de bom, mulher. Tá é danado de bom. Tá é danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom. Forrazinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Tá é danado de bom. Tá é danado de bom, meu compadre. Tá é danado de bom. Forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Olha a macambira nas abumbas, a pupira no triângulo, mariano no lelê. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manola, esprinhando no gongo. Olha a meninada nas colheres, a branca fileja, tem bebê pra danar. Tem negro dado que nem pior, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. Tem negro dado que nem pior, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. Eu já não cabo forrozeiro e cada vez chegando mais. É, tá com a cozinha do terreiro, sanfoneiro, zabumbeiro, pra frente, pra trás. Olha meu compadre Damião, pode apagar um lampião, tá querendo variar. Aguenta o fole, meu compadre, bororó, que esse é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Aguenta o fole, meu compadre, bororó, que esse é o tipo de forró que não tem hora pra parar. Gostosinho, safadinho, danado de bom. Tá é danado de bom, tá danado. Tá bem, tá é danado de bom. Fozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Pois é, João do Vale canta Na Asa do Vento, a última de hoje. Ótima noite para você que esteve comigo. Muito obrigado. A gente se encontra amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Rota Livre com o GD. Boa noite para a patroa, para o seu Luciano, para os meninos, o grupo Nocavel e a todos os ouvintes acompanhando a gente. Tchau, tchau. A gente se encontra. Aranha teste, puxando fio da teia, ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Lala, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Lala. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar, o grande espelho, onde os dois vão se mirar. Rosa amarela, quando o mundo se aperta o cheiro. Amor é bandoleiro, pode entrevistar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar. Quer cheirar, todo mundo quer cheirar, oh lá lá, todo mundo quer cheirar. Eu meia-noite, a lua faz o plano, eu acho o usar e vou brincar no vento leste. Aranha teste, puxando o fio da teia, a ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oh lá lá, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Lala, muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar, o grande espelho, onde os dois vão se mirar. Rosa amarela, quando o mundo se aperta o cheiro. O amor é bandoleiro, pode entrevistar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oh Lala, viu? Todo mundo quer cheirar. Cheirar, oh lá lá, todo mundo quer cheirar. quer cheirar. Todo mundo quer cheirar. ZYD, canal 246. Frequência modulada em 97,1 MHz. Rádio Executiva FM. Uma emissora do grupo Nucafel, Salgueiro, Pernambuco. 9 horas. Executiva FM, a sua rádio favorita. Simbora, compadre e comadre, que o Acelera a Tua Aliança Moto já começou. Cuide e vem buscar a tua roda nessa promoção. CG 160 Start com entrada de R$2.500 mais 36 parcelas de R$629. Bis 110i, entrada de R$2.500 mais 36 de R$539. Quer financiar com zero de entrada ou dar uma entrada maior? A gente faz negócio. Entre a pé e saia de Honda Zero no Acelera a Tua Aliança Motos. No trânsito, escolha a vida. Executiva FM. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos do Bolsa Família com valores recordes. Valor médio recebido por família é o maior da história, mais de R$705. Vão ser mais de 14 bilhões e 900 milhões de reais circulando na economia. Lorena Pacheco. O aumento do Bolsa Família se deve à estreia do benefício variável familiar. Essa nova categoria de auxílio garante um adicional de R$50 a cada dependente de 7 a 18 anos e a gestantes. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Redução no preço de alimentos, combustíveis e da inflação. Presidente Lula destaca a retomada da economia em mais uma edição do programa Conversa com o Presidente. Nós queremos mais emprego. Mais emprego significa mais salário. Mais salário significa mais consumo. Mais consumo significa mais emprego, mais salário, mais trabalho. E assim esse país vai voltar a crescer de forma virtuosa. E vamos dar as últimas notícias sobre o apoio do governo federal a municípios afetados por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Começou a ser pago hoje o maior valor médio da história do programa Bolsa Família, R$705,40. O aumento se deve a uma nova categoria do programa, o benefício variável familiar.